Sem querer você saiu da minha vida. Já não tem explicação a sua ida. Suas juras de amor foi tudo em vão. Você machucou demais meu coração. A saudade já fez calo no meu peito. Já tentei te esquecer, mas não tem jeito. Quando cai a madrugada é bem pior. Eita, cara na bebida e corpo só. Que me dá bagunçada sem ter você comigo. Alegria baixada. Que sofrimento esse? Mas que amor bandido. Sem ter você por perto não faço nada certo. Sou só mais um perdido. Escalo no meu peito. Já tentei te esquecer, mas não tem jeito. Quando cai a madrugada é bem pior. Eita, cara na bebida e turbo só. Que sofrimento é esse? Que vida bagunçada sem ter você comigo. Nada certo. Que sofrimento é este? Que vida bagunçada sem ter você comigo. Alegria fachada. Que sofrimento é esse? Mas que amor bandido sem ter você por perto. Não faço nada certo. Sou só mais um perdido. Sem ter você por perto não faço nada certo, sou só mais um destino.